Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Eis Fábio Costa, Mr. Mickey, novamente aqui no Rolando Mais 4, o podcast dos carrascos dos mestres. Hoje vamos começar uma nova série sobre uma introdução às regras do Fate. Comigo, os meliantes de sempre, Alex. Boa noite, humanoides monstruosos, mais uma vez aqui com vocês, para hoje começar a destrinchar um pouquinho do que é rolar os dados no Fate, como é que as coisas acontecem quando você está jogando. Até agora a gente falou de muita coisa bonita, preparou muita coisa, mas agora vamos ver como é que é isso na hora do vamos ver. E do outro lado também temos o Jean. Olá, Padawans, esse podcast é justamente para poder explicar para vocês um pouco melhor como vai funcionar a rolagem daqueles dados esquisitos de Fate, que não tem números, tem na verdade símbolos. É, você já adiantou uma coisa que pra quem vem de outro sistema, sistemas é meio complicado até pra conseguir esses dados. Enfim, vamos começar. A gente já fez uma criação de personagem lá, inclusive, se você não baixou ainda, vá lá no post, lá no show notes do podcast anterior, onde fizemos a criação dos personagens baseados em Lavaporeta, porque a partir de agora nós vamos usar bastante eles. A gente vai começar explicando como é feito um rolamento em Fate. É, quem quer começar? Eu não vou nem explicar não, mas eu quero contar uma história engraçada. Quando eu vi o Fate pela primeira vez, eu não tava entendendo nada, tava só de olheiro assim no jogo, né? Eu falei, cara, isso é tipo um Búzios, né? O cara joga e aí tem que dar uma lida no que saiu ali de resultado, né? Pra cima, pra baixo. Aí depois que eu entendi como é que funcionava. É, isso é bem comum pra quem vem inicialmente do Fate. Olha só, gente. No Fate você utiliza os chamados dados Fate. Pra quem vem de outros RPGs, eles são dados de 6 lados, que basicamente dois lados são marcados com um sinal de mais, outros dois lados com um sinal de menos e outros dois dados com branco. A outra coisa pra te lembrar, pessoal, também, não só dado Fate, também o pessoal costuma falar dado Food também. Muita gente chama de dados Fate, mas originalmente eles eram conhecidos como dados Field, eles vêm do RPG que é, digamos assim, o bisavô do Fate básico, que é o Field. Então, como é feito um rolamento? Você pega, por exemplo, vamos fazer uma situação aqui fictícia. Quem quer escolher um personagem aí pra ser a vítima? Acho que a Hendrika vai ser a vítima. Tá, Hendrika. Ok, então propõe uma situação. A Hendrika tá numa fábrica com altas engrenagens de steampunk rolando ali e tem um monte de capangas do Império Luso-Brasileiro que estão pra pegar ela. Ela tem que resolver algo muito rapidamente pra poder conseguir escapar dali. Ah, legal. Então, gente, isso aí a gente vai explicar um pouco depois, mais pra frente. Mas todo rolamento em Fate, você não rola coisa simplesmente por rolar. Normalmente você vai rolar coisas que dá chance do personagem falhar e que a falha pode agregar algo em drama ou em... enfim, tudo no Fate. Pelo que o nosso amigo Alex sugeriu... Pelo que o Jean sugeriu, a Hendrika teria que provavelmente rolar mecânica pra fazer um teste pra verificar se ela é capaz de escapar aos capangas lá do Império por um motivo que a gente não vai mencionar, a gente nem sabe. Foi uma proposta. Pode ser ela encontrar alguma coisa de forma inteligente, ou escapar de... é basicamente escapar, digamos, a ideia, né? E pensa mais ou menos que ela... beleza. Enfim, o que a gente vai fazer? Você... primeira coisa, você vai ver lá na ficha do personagem a perícia. Normalmente o mestre vai estipular qual é a perícia que você vai precisar usar. Se o teu personagem tiver essa perícia na pirâmide dele, ele rola baseado no nível da perícia. Se não, ele automaticamente é considerado medíocre e não vai somar nenhum valor aos dados. No caso da Hendrika, muito provavelmente isso conta como mecânica. E se você olhar lá na ficha dela, tá lá o nível de mecânica dela é bom. Então, o que vai acontecer? Ela já sai com nível mais 3 nesse rolamento. Aí, vamos imaginar. Já que o Alex o Jean propôs... Alex, você vai ser o mestre e vai definir a dificuldade. Você vai tratar... gente, vamos dizer uma coisa. Toda dificuldade de efeito é baseada numa oposição, que pode ser ativa ou passiva. Se fosse um combate direto, uma situação que uma pessoa está influenciando a outra de alguma maneira, seria uma oposição ativa, que seria aí perícia versus perícia. Então seria mecânica, por exemplo, se fosse fosse um outro cara querendo sabotar um equipamento da Hendrika, seria, por exemplo, mecânica contra mecânica. Quem rolasse o melhor resultado passaria no teste. Mas nesse caso, e provavelmente esse caso é passivo, não é, o Alex? Sim, um teste passivo, ela ainda não está sendo contestada por ninguém, é ela por ela mesmo tentando operar as máquinas a fim de resolver. Como é uma máquina grande e é uma coisa até relativamente simples nesse momento, uma rolagem razoável já seria o suficiente para ela passar. Vamos reparar bem que razoável é mais 2 e ela possui mais 3 nessa perícia. Para ela é uma rolagem muito fácil, mas os dados sempre tendem a atalhar. O joguinho do Bus pode avacalhar com você. Aí vamos imaginar uma situação assim: eu com a Hendrika pego lá meus dados Fate ou outros mecanismos de rolamento. A gente vai mencionar por alto algumas alternativas para quem não tiver os dados Fate. E no show notes vai ficar para os usuários de celulares Android ou tablets que tenham Android o link para alguns roladores de dados muito bons, inclusive o da RPG Automails, que é um que inclusive ganhou bastante reputação lá fora, o Fate Dice. E aí, então você não vai precisar ficar queimando a mufa com métodos alternativos de rolamento. Eu pego lá os meus dados, aí, por exemplo, eu rolo e sai lá nos 4 dados, sai um dado com mais, um branco, um dado com menos e outro dado com mais. Aí como você resolve isso? Você vai pegar simplesmente os valores, cada mais vai somar 1 a esse bônus que você já tem. No caso da Hendrika, ela já tem bom. Aí ela vai ter mais 2 sinais de mais, ela somaria mais 2, indo para mais 5. Parece bom, né? Porém, o branco não influencia em nada, ele é considerado 0. E o menos, cada símbolo de menos reduz em 1 o valor do teste. Então, nesse caso, reduziria do mais 5 para mais 4. Porque ela teve apenas um sinal de menos nessa rolagem. Se ao invés do branco tivesse saído um outro menos, ele teria zerado o rolamento, então seria só mais 3 da perícia dela. Aqui a gente já comentou sobre isso, tá? A granularidade. Opa, não saiu legal. Granularidade. Tá, dos dados de Fate, ela é muito curta, tá? E os dados tendem muito mais ao zero do que qualquer outro valor. A gente já falou sobre isso em outros podcasts. Então é muito normal que o indivíduo que tenha valores na sua planilha, na pirâmide da perícia, ele tenha mais sucesso realmente com aquela perícia que ele está tentando fazer. De modo geral, vai ser favorável a você. É mais fácil, por exemplo, para a Hendrika se dar bem num teste de mecânica do que num teste, por exemplo, de esgrima, que ela não tem. Já em compensação, o Afonso tem a perícia Armas de Fogo, ou seja, eles... Vamos imaginar que a Hendrika e o Afonso tivessem que duelar. A chance da Hendrika contra o Afonso seria muito menor. Por quê? Porque ela não tem a perícia Armas de Fogo, o Afonso tem. O fato da perícia não existir na sua planilha, ela realmente cria uma dificuldade muito maior, por causa dessa variação pequena que os dados oferecem. Ok, então, vamos então terminar esse exemplo para ficar mais claro. A gente estipulou anteriormente a dificuldade, que era razoável. Eu fiz o rolamento para a Hendrika. Lembrem, o rolamento era mais branco, mais menos, ou seja, resultando em um bônus de mais 1 no rolamento. Aí a gente vai comparar o resultado. A gente teve um valor ótimo. Como você determina quais são os graus de sucesso em Fate? Você tem a falha, que é quando você não bate a dificuldade. Então, por exemplo, vamos imaginar que o rolamento fosse uma coisa até um pouco mais catastrófica. Fosse menos, menos, branco, menos. Seria menos 3. Os 4 menos ainda, fica mais catastrófico ainda. Os todos com menos? Aham. Quando sai todos menos, é tão doloroso. É, só pra ter uma ideia, o cara que conseguiu rolar, sei lá, umas 3 vezes um... Não, não precisa então... Não, vamos fazer uma... Gente, vamos fazer um exemplo assim. Vai, saiu 2 menos, vai. Menos, menos, branco, branco. Tá. Seria menos 2. Aí ela caiu pra regular. Pela dificuldade estabelecida, ela não bateu. Não bateu, falhou no teste. Na maioria dos casos, é simplesmente falha. A gente vai explicar um pouco mais pra frente nesse podcast que existe uma possibilidade de... Negociação. Além dos pontos de destino, existe uma negociação que você pode fazer com o mestre. Uma coisa que eu acho curioso do Fate, pelo menos, né? Quando usa esses foot dice, é que a maior parte dos jogadores que estão acostumados com críticos, eles percebem que Fate não tem necessariamente crítico, né? Embora, se tu rolar os quatro valores positivo, quatro negativo, é quase que um crítico, assim, o pessoal viu. É, ô Alex, eu tenho comigo assim. O Jean, existe uma house rule muito comum, pra quem principalmente vem de Field. O Field, ele tinha meio que uma house rule padrão, que é o seguinte: mais 4 ou menos 4 seriam os críticos. Mas por que disso? Porque a chance de você conseguir um rolamento desse é de 5%. É, que é o mesmo 1 e 20 no D20, né? É o mesmo erro no D20. Voltando para o nosso exemplo. Se tivéssemos um empate nessa situação. Primeira vez, a primeira rolagem, ela falhou. Aí vamos imaginar uma outra rolagem, mais menos. Não, mas no caso dela seria mais branco, menos menos. Isso. Seria menos 1. Ela cairia para razoável, que seria um empate. Empates, em geral, quer dizer que você ainda não consegue aquilo. Existe também a mesma possibilidade de negociação do que a falha. Em alguns casos, mas você pode até tratar como um sucesso. Porque, principalmente se a chance do caso das oposições serem muito pequenas, ele simplesmente fala, ok, tá valendo. O sucesso mesmo é quando você consegue superar a dificuldade. No exemplo que a gente citou, ela teve branco menos, ou seja, foi pra ótimo. Contra uma dificuldade razoável, quer dizer que ela passou. Aí tem dois tipos de sucesso, que é o sucesso normal e o sucesso com estilo. Como você determina quando é um, quando é outro? Baseado no número de tensões. Gente, esse conceito é importante, porque na hora que a gente for falar sobre conflitos, sobre dano, estresse, consequências, essa parte é importantíssima de entender. Com certeza. O tensão, pra quem tá acostumado em inglês, seriam os shifts. Seriam shifts. O nome é bem diferente, né, do normal. Eu me perdi um pouco quando li o livro. Apesar da tradução estranha do termo, pra quem vem, inclusive, do espírito do século, é o equivalente aos passos, seria a diferença do rolamento com a dificuldade. Isso aí, pra quem já joga GURPS, isso também é muito usado. Em alguns casos, no D20 também é usado. O Vampiro usa muito esse conceito do número de sucessos. No caso do Fate, como é feito isso? Ok, a gente teve a Hendrika, conseguiu um resultado ótimo num teste que exigia dificuldade razoável. Ou seja, mais 4 menos dificuldade, que é 2. Ou seja, ela teve ela obteve duas tensões, vamos dizer assim, de sucesso. Em Fate, um sucesso normal seria normalmente 1 a 2 tensões. Nesse caso, ela teve um sucesso normal. Então ela conseguiu fazer o que ela queria e tá tudo bem. Ela operou as máquinas e com isso ela conseguiu impedir que os inimigos a capturassem, por exemplo. Foi o que ela conseguiu fazer. Exatamente. Agora imagina que, por exemplo, a gente falou que ela conseguiu mais branco menos, né? Naquele exemplo, dando mais um só. Se o menos, ao invés do menos, tivesse caído um branco, ela teria ido de ótimo para... Pera aí só um minutinho que eu tenho que pegar aqui a ficha da... Excepcional, se não me engano. Excepcional. Isso. De ótimo para excepcional, que é mais 5. Aí a tensão dela seria 3. Em geral, a partir de 3 de tensão, você conseguiu um sucesso com estilo, que dá algumas vantagens adicionais dependendo do tipo de ação que você está executando. Assim, o que dá para falar, de modo geral, de um sucesso com estilo, é que você alcançou o seu objetivo e ainda teve um bônus naquela ação. Alguma coisa de bom aconteceu além de você simplesmente ter alcançado. É basicamente como se tivesse um crítico nessa situação. É basicamente dizer que ela agiu de forma B10 na situação. Então, por exemplo, no caso da Hendrika, ela manipulou tão bem as máquinas que ela conseguiu não somente impedir que os seus adversários a capturassem, como também criou um atraso para eles, por exemplo. Eles estão tendo que lidar com uma situação que agora vai atrasá-los na busca dela. Isso é um exemplo do que pode acontecer. Sempre tem que ser um custo um pouco melhor. Ele pode, às vezes, fazer mais rápido alguma rolagem ou criar alguma situação, coisa do tipo. Gente, quando a gente falou agora há pouco sobre a questão de que existe formas de você melhorar esse teste, a gente vai primeiro comentar o sistema mais mecânico, que é o quê? Lembra quando a gente falou sobre os aspectos, que ele permitia você melhorar as chances do seu personagem, sair de rascadas? Então imagine, por exemplo, que a Hendrika teve um problema sério, conseguiu lá o menos 4, menos, que tá todo mundo querendo ver a Hendrika se ferrar, né? Eu quero ver, especialmente, de acordo com o meu aspecto. Primeira coisa já seria difícil porque ela é especialista em mecânica a vapor. Ela ganha mais 2. Ah, esqueci de dizer, gente. Façanhas adicionam bônus nesses testes. Se você tiver uma façanha aplicável àquela situação, você soma o teste. É, mas nesse caso esquece a façanha. Não, é realmente que agora que seria um teste de ciências, então não conto especialista. Aí o que que acontece? Vamos lá. Então ela falhou catastroficamente. Falhou catastroficamente, teve menos 1. Eu chego pra, por exemplo, pra Alex, que é o nosso mestre, e eu falo, ó, ciência acima de tudo, não é? Ela sabe como operar isso e não tem a menor chance de, mesmo sob pressão, ela ignorar o poder da ciência. Então ela vai confiar na ciência acima de tudo. Utilizando o aspecto dela, ciência acima de tudo, eu pago um ponto de destino pro Alex. Veja bem, ele pode concordar ou não, baseado na cena. Isso é sempre uma negociação, tá, amigos? Sempre quando houver esse momento de conflito, para, resolve o conflito e depois narra ou renarra a cena, se for o caso. Aí, o que que acontece, gente? Voltando pra parte mecânica. Eu dou um ponto de destino pro Alex e falo que eu vou usar um ponto de destino. Como eu posso usar um ponto de destino em testes? 1, somando mais 2 o resultado do rolamento. Imaginando essa situação catastrófica, o resultado final dela seria ruim. Somando mais 2, ainda seria regular. Tá, seria uma falha menos pior, mas ainda assim seria uma falha. Então, talvez não seja interessante. Não seja interessante usar esse método, né? Aí vem o segundo método com pontos de destino, que é utilizar meu ponto de destino para pedir uma rerolagem. Eu posso pedir uma rerolagem? Eu pego, rolo de novo. Só que aí é o seguinte, se eu pedir uma rerolagem e o resultado for ainda pior por algum motivo, azar o seu, você fica com ele. Fica com o segundo resultado. É, aí lembrando, né, daí... Ah, pode gastar ponto destino novamente? Não, se usar o mesmo aspecto. Isso é importante, gente. Você não pode utilizar o mesmo aspecto duas vezes para uma... Resolver uma rolagem. Eu tenho uma house rule que eu vou explicar depois. É uma regra pessoal minha e mesa. Que em determinadas situações eu autorizo o uso do mesmo aspecto duas vezes no mesmo teste. Só que é uma situação muito específica. Eu vou falar mais pra frente. Esse aspecto não pode ser usado, na verdade, no mesmo turno. Pode ser usado na mesma cena, na mesma encontro. Na mesma ação, ó. Por exemplo, eu usei, vamos imaginar, usei meu aspecto, rolei de novo, rolei. Falhou do mesmo jeito, vamos dizer. É, rolei menos 3. Menos 3 que zerou, foi pra medíocre. Eu não posso usar de novo ciência acima de tudo pra ganhar mais 2 ou pedir uma nova rerolagem. Se eu tiver algum outro aspecto que se encaixe nessa situação, talvez, por exemplo, o fato dela ser uma cientista mulata, eu posso pedir pro mestre pra utilizar esse aspecto. Usar uma outra negociação. É, e aí... E lembrando, eu vou ter que pagar novamente um ponto de destino, e eles não dão em árvores. É... E agora vamos aproveitar isso que você falou, Fábio. Você chegou numa situação que era imprescindível você falhar. Vamos criar uma situação bem perigosa para a Hendrika. Os capangas ali da Revolução vieram armados até os dentes. E se ela não conseguisse passar, ela provavelmente seria fuzilada ali pelos seus adversários. Você falhou. Você não tem mais pontos. E aí, o que pode acontecer? Invocar aquela outra regra, né? É, agora nós vamos entrar na segunda regra. Imagina isso mesmo que o Alex falou. Eu tô sem ponto de destino, eu rolei muito mal, pedi um ponto... O último ponto de destino só consegui piorar as coisas, e ainda assim eu preciso ser bem sucedido nesse teste. Eu chego pro Alex e falo, Alex, eu quero ser bem sucedido a um custo. O que que é isso? Eu tô afirmando, eu vou conseguir fazer isso, mas eu deixo alguma... Ainda assim ela vai entrar bem de alguma outra forma. A ideia é justamente essa. Você passa naquele teste que é imprescindível passar, porém, você acaba gerando uma complicação. Vamos imaginar nas diversas jogadas. O exemplo mais claro desse, eu sempre observo, é aquele do arrombar uma porta. Você vai usar lá o seu roubar lá para arrombar uma porta e você falha, e aí você pede um sucesso a custo e o mestre, o narrador, vai te dizer, beleza, você abriu a porta, porém você alertou os vigias que estavam naquela região ali, ou alguma coisa do gênero. Você tá dando ao mestre a mão aberta para ele te atrapalhar. Se fosse um combate, daria pra fazer o jogador pedir desistência. Acho que esse é o nome, não, como é que ficou o nome? Se é conceder. É, conceder. É, aí ele poderia conceder, e aí, em vez do mestre, digamos, determinar o que vai exatamente acontecer, o jogador pode daí declarar o que poderia acontecer com o personagem dele, concede sem, na verdade, fazer o que o mestre exigiria. Na verdade, pra ser bem sincero, a rendição é um pouco diferente a regra, mas enfim. Olha só, gente, primeira, antes da gente entrar em exemplo, tem uma coisa importante. Você pode pedir sucesso a custo em caso de falha ou empate. Em caso de empate, você tem o sucesso a um custo menor. No caso, um arrombamento. Tá, eu tentei arrombar, ok. Você arrombou a porta, mas você fez um pouco de barulho e tal. Você acha que você pode, que as pessoas começam a te seguir, alguma coisa assim. Você pode até... De repente não precisa nem ser um aspecto ou alguma coisa assim. É, pode ser uma coisa mais simples, né? Por exemplo, você abriu a porta, porém você não consegue mais fechá-la. Você estragou o mesmo dela. É, ela não pode ser mais fechada. Então você acaba deixando um rastro pra trás. Não quer dizer que vai ser obrigatoriamente seguido. Já no caso de falha, normalmente é um sucesso a um custo alto. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu tô tentando resgatar, vamos imaginar um exemplo até bem interessante. Eu tô tentando arrombar essa porta porque eu tenho que resgatar tanto o Afonso quanto a Rosa. Eu tô esperando essas máquinas por quê? Porque eu tô tentando resgatar o Afonso e a Rosa. Aí eu falho, o Alex chega, ok, o que você vai fazer? Eu chego pra ele e falo. Ele pode chegar pra mim e falar, ok, você operou tal, mas acidentalmente você acionou um circuito que te dá tempo só pra você passar pra uma das passagens aonde está um deles, ou a Rosa ou o Afonso. Você vai ter que escolher quem que você vai salvar. Rosa, sinto muito, essa foi a última sessão que você jogou, tá? Ou talvez não necessariamente. Poxa, pelo histórico dos personagens, eu não duvidava que ela ia deixar a Rosa pra trás, não. Não, peraí, não. A frase principal do dia é: a amizade vence tudo. Fala isso, é. Enfim, pode ser alguma coisa assim. Ou então eu posso, ok, você conseguiu tal, você. Só que aí o Alex resolve ser ainda mais sacana. Ok, você por um acaso acionou o sistema de autodestruição. Você tem um tempo muito curto pra resgatar os dois. O que de repente pode dar aquela opção de, até do sacrifício heróico, tipo. Ela resgata os dois, na hora que ela põe o pé pra fora, o negócio explode e leva ela junto. Em suma, né, o sucesso a custo é exatamente isso. É você alcançar o seu objetivo inicial, mas receber um novo problema pra lidar. Aham, exatamente isso. Então, gente, o rolamento é basicamente feito dessa forma. Você pega, rola os dados, soma o nível da tua perícia, qualquer façanha que seja aplicável, qualquer bônus, por exemplo, por armamento e tal, isso é uma coisa importante. Por exemplo, quando a gente falar em criar vantagens, a gente vai dar exemplos de situações que você recebe bônus por fora, e qualquer ponto de destino que você venha a utilizar. Lembrando, ponto de destino você não precisa declarar previamente que está usando. Pode rolar primeiro. Você pode... eu vou rolar agora, não sei o quê. Ah, eu fui mal, mas como eu sou? Como tem a ciência acima de tudo, eu sou capaz de operar isso. Você não precisa declarar no início, que no momento que você rolou. Você pode... É que o aspecto, acho que na verdade, tu nem consegue usar ele, na verdade, antes, né, de rolar. Porque o aspecto serve pra... Previamente, né? É, exatamente. Eu sei que os meus jogadores, às vezes, eles, o meu grupo, é principal, às vezes eles acabam querendo usar o aspecto antes. Daí eu lembro, não, cara, usa quando se tu falhar. Você pode usar, eu queria aproveitar e fazer esse adendo, você pode usar em alguns casos, que talvez a gente venha abordar isso com mais cuidado mais pra frente, são aspectos que estão gratuitos, tá? Existe uma série de ações que podem gerar aspectos gratuitos que você pode usufruir deles dentro da cena. Então, existem algumas maneiras de você, além de usar o seu próprio aspecto, aquele que você está pagando o ponto do destino, usar um outro aspecto, se ele couber, e que é esse de invocação gratuita, e juntar tudo num grande combo para não ter como errar. E às vezes erra ainda. E é justamente aí que entra a minha house rule, mas enfim. Já aconteceu isso com um jogador com base, tech, tudo que é coisa, cara. E aí no final ele ainda consegue aquele menos 4 na rerolagem. Cara, Ô, Jean, Alex, olha só. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no World RPG Fest. Eu estava jogando Bukatsu, que é um dos cenários dos desafiados do destino. Inclusive, Igor, Fica o um abraço aí, senpai. Ele permitiu o quê? Você pedia pra gastar ponto de destino, aí tipo, ah, eu quero usar pra tal coisa. Aí vamos imaginar que, por exemplo, eu usei pra mais dois e o rolamento foi muito ruim. Ele falava, ó, você quer, você pode zerar esse negócio e utilizar pra rerolagem. Ah, ok. Ele dava uma segunda chance, no caso. É, dava uma espécie de segunda chance mesmo pra você utilizar o ponto de destino da maneira, de uma outra maneira. Aí isso é uma house, provavelmente uma house rule do Igor, mas aí fica a critério de cada mestre. Se, por exemplo, ah, eu quero usar pra dar mais dois. Se ainda assim, se ele pode inverter isso, no caso do rolamento ter sido um desastre total, ou então... É, isso, obviamente que sempre vai de mestre pra mestre, mas é, a regra básica é por aí mesmo que a gente falou, né? É, mais dois ou rola de novo. Isso. Ok. A gente já falou dos exemplos de rolamento e tal, só que tem um detalhe importante, gente. Quando você for fazer qualquer rolamento em Fate, ele parte, no Fate eles deram uma limpada geral do sistema de regras do Fate básico, das versões mais antigas do Fate. Porque eles tinham uma cacetada de ações possíveis, ocultar, arquear, imobilizar... Marcar. Aí o que acontece? Deram uma limpada nisso e resumiram todas as ações possíveis em Fate a 4. Que eu achei fantástico, tá? Que eu achei fantástico o sinal. É, isso é lindo. Superar, criar vantagem, ataque ou defesa. Vamos começar pelas óbvias? Ataque e defesa. É importante uma coisa, gente. Ataque não precisa ser necessariamente ataque físico. Um exemplo que você pode adotar é, por exemplo, no caso de um ataque mental. Ah, o cara tá utilizando alguma coisa que... Ele tá vendo uma coisa perturbadora que o outro tá fazendo. Tá apresentando lá pra ele uma coisa perturbadora e ele tá ficando meio maluco. Tecnicamente, isso é um ataque mental. É, vou dar um exemplo, né? O Alfonso usando o trato social pra, por exemplo, desestabilizar um adversário dele. Alguém que possa querer tirar a moral de repente de um capitão de um grupo, né? Através de ataques mentais. Nesse caso seria mais um ataque social, mas em Fate normalmente ataques mentais e sociais são considerados a mesma coisa. Tem gente que divide, mas... O mestre pode criar, por exemplo, um sistema onde só tenha ataques, onde tenham ataques mentais e ataques sociais independentes. Muito depende do que botar, porque se for lembrado do Fate acelerado, não tem isso, tem apenas estresse. Só tem apenas três caixas de estresse e não importa se... Valeu. Exatamente, é bom exemplo, foi muito bom. Eu às vezes prefiro essa abordagem do acelerado, que às vezes, uma coisa que eu notei já, às vezes uns personagens, tipo assim, tá sofrendo um ataque físico, aí tu poderia inclusive intimidar o cara e ele cair fora do combate, só que daí tu tem que ir lá e eliminar todos os estresses dele mentais, botando aí, você atrasa um pouco o jogo, mas a forma como foi feito o Fate dessa separação foi muito boa. Lembrando, gente, tudo que a gente tá falando aqui sobre Fate básico também se aplica ao Fate acelerado. É só substituir as perícias pelas abordagens. De resto, tudo vale. Ou, voltando ao exemplo de ataque, por exemplo, se o mestre criar uma trilha, por exemplo, uma trilha de recursos, ele pode permitir um ataque a partir dos recursos do alvo. Até o ponto de repente, quebrar o cara, aplicando nele uma consequência severa. É, vamos fazer um exemplo de personagem para personagem aqui. Digamos que por alguma razão qualquer, o Alfonso está tentando desestabilizar a Rosa, né, mentalmente. Então eu usaria um ataque usando a minha perícia de trato social, ao passo que a Rosa usaria a sua vontade, né, para resistir às minhas investidas. É. Aí tem uma pergunta, trato social pode atacar? isso é uma coisa importante. Uhum, trato social pode. É, isso é importante, gente. O Fate acelerado, as abordagens, pode fazer todas as ações. O Fate básico, a menos que... todas as abordagens aceleradas podem fazer qualquer ação. Tu pode atacar... Em teoria, permite atacar, defender, permite fazer tudo, claro, né? Pode fazer qualquer coisa. Mas no Fate básico, não. Cada perícia tem suas próprias ações que ela pode fazer. Se for do mestre em querer que é uma house rule, que você pode fazer qualquer ação com qualquer perícia, aí é do mestre. Mas, em geral, tem que saber isso. Normalmente, no Fate, é provocar armas. Como a gente está fazendo o vaporeto, seria até social. Exatamente. Vamos pegar um exemplo aqui bem claro. É o furtividade. Você não ataca usando a perícia furtividade. A não ser que você tenha uma façanha que mude isso, furtividade não tem a utilidade como ataque. Né? Talvez educação também não tenha uma forma de ataque através de educação. Aí você tem que... Poderia ter uma façanha que adicionasse ação de ataque Então, nem, algumas perícias não permitem fazer as quatro ações. Tá? A gente já falou sobre isso em outro podcast, quando a gente falou sobre perícia, mas só para relembrar isso daí, né? Voltando então ao exemplo, você decidiu que vai atacar lá, por algum motivo, o Alfonso ataca a Rosa. Então, por exemplo, aproveitando, gente, o Alfonso, ele vai usar uma ação de ataque com trato social, enquanto a Rosa vai utilizar, ela chega e fala, eu vou utilizar uma ação de defesa baseada em vontade. Por que isso é importante? Porque imagina que ao invés da Rosa, o Alfonso resolvesse atacar a Henry. Exatamente. Só pra lembrar, a Rosa tem vontade 2, né? Razoável. A Hendrika tem vontade 3, bom, mais 3, bom. É, e piora. Se, por exemplo, aí depende da situação. Vamos imaginar, se o Alfonso fosse atacar a Hendrika utilizando argumentos científicos, a Hendrika tem uma façanha, escudo da razão, que permite a ela utilizar ciência para defesa contra ataques. Nesse caso, ao invés dela rolar o mais 3 dela, ela rolaria com um bônus de mais 4, de ótimo. Porque ciência é o mais forte dela. Então vocês veem como é importante as façanhas. Voltando então ao exemplo original, o Alfonso decidiu atacar contrato social, enquanto a Rosa defende por vontade. Vamos lá. Esse Alfonso é um Judas. Eu proponho o resultado? Pode ser. Pode eu proponho o resultado? Tá. Sucesso crítico. Ok, eu vou propor dois rolamentos. No primeiro round desse combate, vamos dizer assim, o Alfonso somou, conseguiu um menos um, e a Rosa também conseguiu um menos um na defesa por vontade. Pelo que eu tô calculando aqui, então nós temos uma vitória com estilo, é isso? Não, foram só dois passos. Passos. Sucesso com estilo é mais de dois passos. Foi só um sucesso. Nesse caso especificamente, né, nossa colega Rosa sofreria dois pontos de estresse, né? Dois pontos para ela distribuir nas suas caixas de estresse mentais. É, e aí e a gente vai explicar como vai funcionar essa redução, essa mitigação, vamos dizer assim, do estresse, quando a gente falar de conflitos, provavelmente no próximo podcast. Mas basicamente é isso. Um ataque você está provocando um dano direto a alguém, e uma defesa você está se protegendo de alguma forma de um dano direto ou indireto. A gente vai explicar agora as outras duas ações, e aí vocês vão entender por que é uma situação de indireto. O Fábio, eu acho que talvez fosse interessante a gente comentar as quatro possibilidades dentro dessa ação de ataque e defesa, apesar de não vai ser uma coisa muito longa, né? Se a gente falar que na primeira situação houve uma falha, a Rosa se defendeu plenamente. Ela não conseguiu se defender. Na segunda situação... Então, vamos lá. Pode falar, Fábio. Não, a segunda situação ainda não fiz. Eu ia comentar... Não, então vai lá, comenta aí da sua parte, vai lá. Tá, vamos lá. Nesse caso, a gente já viu como ela recebeu uma falha em defesa, você ao receber... Vamos lá, vamos explicar como é que funciona... Então, vamos lá. Como funciona defender os quatro resultados possíveis, que é a falha, o empate, o sucesso com estilo, no caso da defesa. No caso da falha, você sofre as consequências do que aconteceu. Nesse caso, a Rosa teria que sofrer mesmo. Ela teria que absorver esse dano de alguma maneira. Aí a gente vai ver depois de conflito como funcionaria essa absorção. Quando você empata, você não sofre nenhum dano, mas o seu oponente recebe um impulso. Vamos imaginar que nessa situação a Rosa tivesse um resultado um pouquinho melhor. Eu tinha falado que era menos um, né? Aí vamos imaginar que ao invés de menos um, que resultou num resultado no final de 3 pro Alfonso e 1 pra Rosa, a Rosa tivesse conseguido mais um, dando bom também, mais 3. Ficaria mais 3 com mais 3 um empate. A Rosa não sofre nenhum tipo de dano. Porém... Nenhum tipo de dano, nenhuma consequência. Porém, ela oferece um impulso ao nosso amigo Alfonso. Um impulso, ele basicamente é um aspecto de curta duração. Então, normalmente, você usa ele e ele some. Por exemplo, no próximo turno, se o Alfonso quisesse continuar atacando a Rosa, nessa situação, ele provavelmente perceberia que ele atingiu um ponto fraco. Isso, e sem contar que, apesar que é um aspecto que pode ser nomeado, ele não é para ficar demorado o jogo. Então, assim, não se preocupe. em querer nomear tudo, por os aspectos que são os impulsos, que pode simplesmente considerar que ele ganhou um bônus de mais 2 na próxima rolagem, já era. Senão acaba ficando menos parar todo mundo que tá pensando. Exatamente é isso. O impulso, uma vez usado, some. A gente vai entender melhor a ideia do impulso quando a gente falar de aspecto de cena e aspecto com invocação gratuita, quando a gente falar da ação de criar vantagem. Digamos que eu coloquei o impulso nela de... Ela está irritada. Pode ser um impulso. Pode ser. Ok, voltando. Vamos imaginar agora que a Rosa rolou mais um, e ao invés de rolar menos um, o Alfonso Dante rolou menos 2, derrubando o trato social dele de 4 para 2, com a Rosa tendo mais 3 na sua vontade. Ela foi bem sucedida na sua ação de defesa, ou seja, ela não sofreu nenhuma consequência do que pudesse sofrer desse ataque ou de uma ação de criar vantagem. Então, na cena, ela conseguiu levar muito bem a minha tentativa de talvez tirá-la do sério. Aham. Uhum. E no caso de um... Vamos imaginar agora que... Agora, Rosa conseguiu mais 4 no rolamento, indo pra mais 6. E o Alfonso conseguiu menos 1, indo pra mais 3. Isso é um sucesso com estilo. Nesse caso, na ação de defesa dela, ela foi... Não apenas evitou... Mas como ela conseguiu um impulso. Ela se defendeu tão bem que ela jogou contra mim. Ela devolveu. Eu poderia dar pra ela, por exemplo, falar nada com muitas palavras. Como um impulso pra, relativo ao Alfonso pra a Rosa nessa situação. Ok, a gente falou da ação de defesa. E na ação de ataque? E só pra constar, gente, nos ataques vocês vão ver que algumas coisas, elas meio que são invertidas em relação à defesa. Elas se acumulam? Não. Digamos assim que aqui a gente descreveu como a coisa funciona do ponto de vista da ação de defesa. Na ação de ataque, quando você falha, você não provoca nenhum dano no alvo. Ataque ocorre, nada acontece, feijoada. Se você empata, você não causa nenhum dano, mas ganha um impulso. Lembra aí, gente, se você for ver, quando você empata na ação de defesa, você dá um impulso ao atacante. É. Sim, exatamente. Tem que falhar com o estilo para poder o defensor ganhar um impulso. Quando você é bem sucedido em um ataque, você infringe o dano igual ao número de tensões que você conseguiu, que foi aquilo que a gente disse no caso lá atrás que a gente viu. Ela recebeu no teste original, ela recebeu 2 pontos de tensão. E aí a gente vai explicar mais pra frente como ela vai ter que absorver isso. E só uma coisa, se ela não absorve, ela é derrotada, ela sai de jogo nesse momento, e aí fica na mão do mestre ou da pessoa que provocou o dano, que derrotou ele, sobre o que destino ocorre com o personagem naquele momento, ou às vezes até na campanha. Então toma muito cuidado, a gente vai explicar melhor isso quando a gente lidar com conflitos. Quando você é bem sucedido em um ataque, acontece a mesma coisa que no caso de um sucesso normal, só que você também recebe uma opção. Você baixa o número de tensões que você recebeu em 1 e recebe um impulso pra usar no próximo turno. É tipo, você socou tanto o cara que na hora que o cara... Ele teve que recuar e se desequilibrou no que ele foi recuar dos ataques que ele tava recebendo. Ou no exemplo que a gente tá dando aqui, eu fui tão bem sucedido que eu não posso dar um impulso contra ela, dificuldade de falar, ela não consegue se agir. Extremamente constrangida. O interessante dos impulsos é que eles podem ser justamente, como eu vou dizer assim, dependendo da situação. Vamos supor que um personagem está batendo no outro, ou algo do tipo assim, atirando no outro. O impulso pode ser até de certa forma, entre aspas, mental. Poderia ser, por exemplo, assim, bateu tão forte que intimidou até um... Você forma uma espécie de espiral da morte contra os seus oponentes. Deixa até eu fazer um comentário aqui que é bastante pertinente. Apesar desse impulso, a gente está falando de um contra um, esse impulso ele pode acabar sendo não usado por você, mas por um aliado seu. Tá? Se você gerar um impulso, esse impulso ele é um mini aspecto que está ali muito temporariamente, mas que pode ser usado por um aliado seu. De repente você socou o adversário e você deu um impulso nele, o impulso ele ficou desequilibrado. O seu aliado que vai dar o próximo ataque nesse mesmo inimigo pode invocar esse impulso desequilibrado. Isso aí fica a critério dos jogadores e do mestre. Ok, a gente já deu uma dissecada na parte de ataque e defesa. Vamos falar agora sobre o outro par, que é superar e criar vantagem? Vamos começar com a parte de superar vantagem. Superar. Superar, ele é basicamente é uma ação que é assim... Tem algo entre você e o que a tua ação permite. fazer. Então vamos imaginar, no caso da Hendrika, a parte de mecânica seria, por exemplo, entre o que ela sabe de mecânica e, por exemplo, os vapores, as peças que estão ruins e tudo mais, estão entre ela e o objetivo dela, que é escapar. Entendeu? É, o superar, ele tá intimamente ligado a um teste da sua perícia contra um valor pré-definido, né? É, normalmente o teste de superar são contra ações passivas. É contra oposições passivas. Por isso que, em geral, não existe o teste de defesa pra, contra superar. Só que, por exemplo, se um alvo tiver perceptível em relação ao que tá acontecendo, por exemplo, um cara tá tentando se esquivar e tem o guarda, aí é uma oposição ativa. Aí pode se aplicar o teste de defesa contra a ação de superar. Exatamente. Sim, é, basicamente, né, superar é como é o nome, superar o obstáculo. É, eu acho que um exemplo ótimo de superar é a Rosa, por exemplo, fugindo pelos telhados, usando seu atletismo para superar a dificuldade que é correr em cima de telhados. É, exatamente. Qualquer coisa que vai dar a ideia que tem alguma oposição, e se algum personagem ou não, qualquer oposição vai ser a ideia pra fazer o superar. E basicamente é isso que os outros personagens sempre fazem, que não rola um teste por isso. Então, basicamente a ação de superar é isso. Vamos lá, como é que funciona a resolução de superar? Se você falha, você tem as duas opções óbvias. Você não conseguiu o que quiser, o que queria fazer, ou então conseguir a um custo sério, que foi o exemplo que a gente citou lá atrás com a Hendrika. No caso de empate é a mesma coisa. Em geral é assim, ou você consegue, ou às vezes pode ser que o mestre queira, tipo, ah, ok, você conseguiu, mas aconteceu uma tal, tipo, eu, por exemplo, eles não sabem quem eu sou. Vamos imaginar lá atrás daquele exemplo da Hendrika, eles não sabem quem é a Hendrika. Aí ela sai correndo, por um acaso deixa o lenço dela cair. Isso pode ou não ser um problema. É um problema menor. Eles sabem, tipo, eles sabem, mas às vezes os caras, é só uma mulher. Tá lá, por exemplo, é o lenço filigranado dela com as letras HR. Então quem que eles vão imaginar que é HR? Só que alguma forma de... Acabou deixando uma pista. Uma pista pra trás, contra ela. Dica até que eu dou sempre, que é quando vai. Quando for querer colocar o custo não é obrigatório, tá? Quem tá ouvindo. Só que assim, tenta ver se o custo ele gera uma complicação. Eu peguei isso aí inspirado no Cortex, e no Cortex ele se baseia em base de complicações. Então sempre quando eu tenho um custo, eu tô pensando em uma complicação, anota uma folha separada, o que pode ser legal. Porque assim começa a com o tempo, vai empilhar complicação sobre complicação, provavelmente essas vezes os jogadores passam, só que passa, isso fica interessante pra poder botar no futuro. Beleza, isso é uma boa, gente. Ok, voltando. Quando você é bem sucedido em uma ação de superar, você simplesmente conseguiu o que você queria. E quando você é bem sucedido com estilo, você ganha um impulso em relação ao que você queria fazer. Foi aquilo que a gente mostrou lá atrás. Ao mesmo tempo que eu consegui fazer lá, que a Hendrika poderia, num caso de um sucesso com estilo, ela conseguiria abrir o caminho, ela criou algum tipo de impulso, como por exemplo, vapores quentes que me favorece de alguma forma em outras situações. É, ela pode criar um aspecto para os inimigos atrasados pelo vapor. É, não é, isso é uma ação de criar vantagem, mas o impulso seria, eu liberei vapores quentes. Aí ela utilizaria o nosso próximo caso, que é a ação de criar vantagem. Quando você usa criar vantagem, você está tentando fornecer benefícios ou receber benefícios de um aspecto que você tem acesso. Aí o problema de criar vantagem é que são duas situações diferentes que você tem. Vamos lá, a primeira é no caso de você criar um aspecto. Vamos imaginar exatamente o exemplo, continuando o exemplo. Eu criei por algum motivo o impulso vapores quentes e eu quero aproveitar e utilizar isso para fazer uma ação de criar vantagem pra impedir eles de me seguirem. Se eu falhar, ou eu não crio o aspecto, ou eu crio esse aspecto, mas o meu oponente é quem pode se beneficiar dele. Normalmente é assim. No livro ele diz, alguém mais consegue. Eu prefiro pensar que normalmente é assim. Ou você não consegue, ou o custo sério é, você criou o aspecto, só que quem tirou o benefício foi a sua oposição. É, isso pode variar muito de acordo com o que vai acontecendo, né? Porque às vezes pode ser um aspecto, mas joga pra até um aliado esse aspecto, mas tá, o aliado não tá numa posição que ele consiga usar o aspecto. É, eu normalmente prefiro que seja alguém da oposição pra dar a ideia do custo, entende? Porque depois existe uma ação, a outra parte de criar vantagem, ela permite justamente dar dar uma melhoria nisso. Eu vou explicar mais pra frente. A gente vai explicar mais pra frente. Quando você empata, ao invés de você criar o aspecto, você cria um impulso. Ou seja, você consegue novamente um daquele... Vamos imaginar que eu, nesse teste, eu tivesse empatado. Eu continuo tendo os vapores quentes. Então, os caras, ainda assim, não estão totalmente impedidos. Deixa eu fazer um adendo aqui, só pra ficar bem claro, tá? O impulso, ele é um aspecto rápido, tá? Por exemplo, começou a vazar vapores das máquinas, mas já vai acabar, tá? Se ela consegue criar vantagem através disso, ela tá gerando um aspecto. E aí, talvez, ela vai dizer que começou a vazar muito vapor ali, e aquilo não vai parar agora, sem que outra pessoa vá lá e supere aquela situação que ela criou. É, isso é importante, gente. Uma ação de superar pode ser usada para eliminar um aspecto de cena. Quando você é bem sucedido, você cria um aspecto de situação com uma invocação grátis. O que é invocação grátis? Basicamente é, você pode utilizar isso uma vez sem pagar pontos de destino. Só completar. Lembra que eu tinha comentado isso sobre os aspectos grátis, tá vendo? Eles aparecem nas cenas através dessa... Uma das formas, obviamente, é através do criar vantagem. É, vamos imaginar, a Hendrika foi bem sucedida, ela criou uma barreira de vapor. Cortina de vapor deve ser o nome do aspecto que ela... Caras vão atacar, aí ela utiliza o aspecto cortina de vapor pra se defender. Uma coisa importante, gente, aspectos gerados assim somem depois de usar as invocações gratuitas? Não, não somem. A única situação em que o aspecto some depois de ser usado gratuitamente é no impulso, porque é parte da própria natureza do impulso, é. Você não precisa pagar por ele, mas a partir do momento que você usou, já era. E muitas vezes, depois de algum pouco, de pouco tempo, mesmo que você não use, ele desaparece. Tipo, na maioria dos casos é tipo um turno, se você não usou, já era. Deixa eu dar um exemplo claro disso aí, depois eu vou abrir pro Jean falar, que eu acho que ele quer falar também. Por exemplo, você... tentou socar o seu adversário ou tentou golpear o seu adversário e você acabou ganhando um impulso. Você não acertou, mas ganhou um impulso e você deu o aspecto a ele desequilibrado. Você deu o impulso a ele desequilibrado. Se ninguém usar até a rodada dele, ele vai voltar a ter o seu equilíbrio, porque ele simplesmente... Ele voltou ao controle do personagem. E aquele impulso simplesmente se foi. Ele não foi usado embora. Ou o mestre pode, na melhor das hipóteses, exigir um teste de superar, de atletismo, pro cara se equilibrar. Isso aí vai também, né? Mas fala, Jean, você queria falar alguma coisa? Ah, eu ia comentar que a ideia dos aspectos é justamente que eles podem ficar no jogo um bom tempo. Isso daí é bom para vocês ouvintes terem plena consciência que, assim, quando cria um aspecto, ele a princípio pode ficar o tempo inteiro no jogo. Pois vou pegando o exemplo do cara que ficou desequilibrado, pois de esse aspecto funcionar assim, ou então enquanto tá o impulso, em vez de você usar a ação para poder fazer um ataque, poderia criar um aspecto daí que poderia ser assim, chute nos bagos. Aí, além do cara ainda tá desequilibrado, usar isso pra ganhar vantagem, tu aplica um aspecto que o cara tomou aquele chutaço nos bagos do teu personagem. Então o cara vai ficar mais tempo zonzo do que normalmente. Isso aqui tem um detalhe. O aspecto ficar tempo na cena, pode acontecer que, assim, o aspecto, eles podem sair de cena no momento que eles não fizerem mais sentido. Se por acaso, sei lá, botou uma labareda na cena e aí, de algum jeito, esse fogo poderia se apagar enquanto o pessoal tá lutando lá, o aspecto pode sumir do jogo. É. Tem que ver bem o que quer ser colocado como aspecto ou não. Olha só, gente, pra resumir de uma maneira rápida impulso em geral some logo, mas aspecto de situação, ele permanece enquanto ele fizer sentido. Por exemplo, se você tá batalhando num cais, enquanto você estiver naquele cais, por exemplo, se você colocou o cais em chamas, ele é um aspecto, ele vai permanecer lá até o cais terminar de... O fogo terminar. Ou pelo cais terminar de queimar, ou por um bombeiro ir lá e apagar o fogo, enfim, normal. Voltando, no caso de uma... nesse caso que a gente falou de criar uma vantagem, de criar um aspecto, se você é bem sucedido com o estilo, você recebe duas invocações gratuitas, beleza? Você cria o aspecto com duas invocações gratuitas. Não quer dizer que você vai poder invocar os dois ao mesmo tempo. Tá? Simplesmente que ele vai estar gratuito por mais tempo. A minha house rule é exatamente isso. Quando você tem invocações gratuitas, você pode utilizar todas as invocações gratuitas que você conseguiu ao mesmo tempo, se você precisar num teste. Isso é uma house rule minha, isso não é do Fate, gente, mas sim, é um exemplo de situação. E vocês vão entender como isso, essa minha house rule é overpowered, na hora que vocês entenderem a ação de criar vantagem em um aspecto existente. Ah, outra coisa que eu queria comentar, o criar vantagem também substitui o que era o antigo de descobrir aspecto, que era antigo Fate. Então, se tem algum NPC, digamos, que ele é desatento. Aí, então, tu comenta, começa e tal, tu quer descobrir algum aspecto dele, talvez. Aí, se o mestre permitir, provavelmente ele tem algum aspecto que pode explorar interessante. Então, tu faz a rolagem pra descobrir o aspecto do personagem e coloca na cena esse aspecto. O teste de empatia, a perícia empatia, ela vai ter muito essa utilidade de você identificar dentro do seu adversário os seus pontos fracos para poderem serem usados, nesse caso aspectos. Ok, vamos continuar então. Vamos imaginar que que a gente usou lá o exemplo do... Ainda estamos no exemplo da Hendrika com a sua muralha de vapor. Aí vamos imaginar que ela quer melhorar, tornar isso ainda pior, e ela descobre que tem uns lugares que tem essas tubulações estão conectadas com outro grupo de tubulações que libera metano. Aí ela resolve criar muralhas de chamas. Ela pode fazer isso como? Ela pode. Aí, no caso, seria uma ação de criar um outro aspecto baseado nesse. Mas vamos imaginar numa situação que essas labaredas, por exemplo, ao invés de ser um vapor normal, fosse um vapor de metano. Aí vamos imaginar que ela quer melhorar isso ainda mais. O que acontece? Ela pode utilizar novamente a ação de criar vantagem para melhorar esse aspecto. Quando você falha numa situação dessa, você concede uma invocação grátis a alguém desse aspecto. Aí, novamente, entra na mesma situação anterior. Pode ser tanto um aliado quanto um inimigo. Eu, particularmente, prefiro que seja alguém da oposição, porque aí fica mais reforçado a ideia de que foi um custo sério. É a ideia da falha, né? Em caso de empate ou sucesso normal, você invoca esse aspecto gratuitamente. Quando ele fala gratuitamente aí, quer dizer que você não precisa nem utilizar as invocações gratuitas que estão no aspecto. Você já recebeu mais uma invocação que você pode usar a qualquer momento. E no caso de um sucesso com estilo, você recebe ainda mais duas invocações. Então você soma mais duas invocações às invocações que você já tem naquele aspecto. Isso aconteceu na World RPG Fest, quando eu fui mestrar a Vila do Queijo. Os caras começaram a fazer isso, eles perceberam, eles entocharam numa pista que eles tinham, que era um documento que eles acreditavam que era falso. Eles começaram tudo que eles a fazer um monte de ação de criar vantagem em cima, achando todas as falhas do documento. Como eu tenho essa house rule de queimar todas as invocações gratuitas, chegou no final e simplesmente queimaram todas. Jogaram o teste lá no quinto dos infernos e não tinha o que fazer. Isso é uma combinação minha, uma house rule minha. Normalmente você não pode fazer isso, mas é uma coisa que pra mim faz bastante sentido, que é aquela situação do detetive. Você vai somando uma série de pequenas pistas até a hora que você se arremata tudo. Outra ideia pra falha no aspecto, aí seria legal conversando com os jogadores, né? Porque pode estragar um pouco a ideia de cada aspecto. É, quando ocorre essa falha, assim, em vez de simplesmente dar o aspecto uso para um outro, para um NPC ou algo do tipo, pode ser uma subversão do aspecto. Na verdade, daí, se tu falha, tu ganha o inimigo ganha um aspecto sobre o personagem. Ele meio que cria um aspecto para ferrar o seu personagem. É, pode ser alguma coisa assim. O irmão mal do aspecto, né? Mal aspecto. Lembrando, gente, que um aspecto de situação é um aspecto como qualquer outro. Então, por exemplo, se você tacar chamas num local, ok, você vai ter usos gratuitos. Mas ainda assim, o seu oponente pode chegar, puseram o nosso barraco em chamas, ok, a saída também tá pegando fogo. Ah, exatamente. Vale pra todo mundo, o aspecto de cena vale pra todo mundo, né? Essa ideia... Aí é que tá o detalhe, desde que saiba. Porque assim, tem a questão de que alguns aspectos são bem óbvios, como a questão de enxamas. Agora, vamos imaginar que fosse um aspecto de envergonhado. Por exemplo, vamos imaginar que houve lá a situação entre a Rosa e o Alfonso. E ao invés de ser uma ação de ataque, o Alfonso estivesse criando uma ação usando uma ação de criar vantagem para colocar na Rosa o aspecto envergonhada do passado. Se a Hendrika aparece depois, ela não sabe desse aspecto. Ela teria que fazer alguma ação pra descobrir ele. Uma ação de criar vantagem. E aí que entra a ideia que eu comentei do subverter aspecto, que é interessante para jogos, como por exemplo, eu tô jogando Resident Evil, em que pode um jogador se colocar no caminho do outro em seus objetivos, criar aquela tensão, aquela treta. É justamente essa ideia de subverter, porque um personagem pode estar dando ganhar vantagem sobre o outro, daí daqui a pouco aquele outro personagem ganha vantagem sobre ele. E aí, jogo, virou a mesa. É aquela, né? Acho que o jogo está virando, né? É mais ou menos isso. É isso. Interessante porque em jogos em que a ideia é colocar uma intriga entre o personagem e entre os vilões, que seja, isso daí fica legal porque gera mais intriga ainda, porque se tu falha, tu se ferra mais ainda, na verdade. Eu queria propor, aproveitar aquele exemplo que eu dei anteriormente, da Rosa fugindo pelos telhados, dar uma ideia, Jean, de um criar vantagem que você poderia fazer com ela aí. Ela criar vantagem? Ok, vamos lá. O que ele quer dizer assim, Jean, é: a Rosa tá correndo pelos telhados com atletismo. Quais seriam os casos, quais seriam os resultados de uma ação de criar vantagem com a Rosa nisso? Qual seria uma falha, um empate, um sucesso e um sucesso com estilo? Tá, a questão da ação é: alguém estaria perseguindo ela ou assim, está correndo para chegar no lugar rapidamente? Não, alguém está perseguindo ela. Não, vamos pôr uma coisa. Não, licença. Não, vamos dar um exemplo melhor, Alex, porque então provavelmente isso aí seria uma ação de ataque e defesa, é meio um pouquinho mais complicado. Mas vamos deixar assim. Eu queria que ela criasse um aspecto justamente com alguém perseguindo ela, porque esse aspecto pode ser ambíguo, pode ser usado pra ela quanto pro cara. Tá, ok, vou fazer o seguinte, vou dar uma sugestão pras duas ideias, pra ideia dela tá precisando chegar no lugar rápido, e a ideia pra tá fugindo de alguém. Por exemplo, ela poderia criar um aspecto no lugar em que ela pode simplesmente, o pessoal tá correndo, aí, sei lá, tá todos telhados ali, e aí ela tem uma tábua que ela tá correndo, na hora que ela tá correndo, ela dá por um pisão na tábua, a tábua se desloca pra deixar a tábua... Como é que eu vou dizer assim? Propensa a falhar, isso, né? Propensa a cair. Aí os caras podem chegar e acabar caindo. Isso. Ou ela tava cai, daí impede os caras pular. Mas vamos lá, vamos pensar. Ela falhou, o que que aconteceria? Se ela falhou, ela poderia dar a tábua, no caso, daí cai. Bem na hora ela pode acabar atrasando um pouco, ficando no pé do cara, ou não conseguir pular naquele lugar. Porque daí, no caso, ela pode ter caído, talvez. Se ela empata. Aí se ela empata, aí provavelmente poderia acontecer de ela ter que conseguir ir até ali, cair no negócio e acabou caindo numa outra sala dela correr. Tipo assim, imagina assim, ela tá correndo pelo telhado. Aí aquelas casas enormes lá. Tipo, assassino. Ela caiu pela janela. Ela cai pela janela. Entra na janela do outro quarto e um monte de pessoas já aparece, tá ali. Já, ela já descobre que ela tá por ali. E aí pior ainda, porque dessas pessoas vão acabar sabendo como é que é o rosto dela. E com sucesso. Com sucesso? É, ela passou, conseguiu. É, seria o criar a tábua, por exemplo, quando a gente comentou. A tábua, né? Ela criou um aspecto tábua propensa a cair. É, um exemplo. E se fosse com estilo? Sucesso com estilo? Sucesso com estilo seria. Bom. Tábua podre. É, pode ser, talvez, mas acho que pode ser. Se fosse botar um nível nisso, poderia botar que, tipo assim, ó, talvez quando ela cria o sucesso, faz o sucesso normal, os caras só têm a dificuldade de passar. Se ela cai, eles, talvez, com sucesso com estilo, se descobre que a tábua, na verdade, era bem maior e isso era essencial pra passar pelo lugar. Então os caras não vão conseguir pular lá, eles vão ter que dar toda uma volta. Legal. É, pode, por exemplo, dizer que essa tábua, ela tava ali de um lado ao outro porque ela tava segurando o parapeito, ou tava segurando a chaminé da outra casa. Quando ela desloca, caiu e perdeu o lugar de apoio pros adversários, né? É, exatamente. Aí eles vão ter que fazer um caminho muito mais difícil pra poder chegar a ela. Eu acho legal a gente lidar com esses exemplos práticos, né? Porque isso é o que vai rolar dentro do jogo de vocês, jogadores, por aí. Então, quanto mais vívido for isso, mais fácil vai ser vocês de levarem pra outras situações que vocês vão encontrar dentro do jogo. É isso aí, gente. Então, a gente já até falou bastante por hoje, nessa nossa introdução. No próximo podcast, a gente continua essa parte de introdução às regras, onde a gente vai falar sobre quais são as formas de resolver ações em Fate, os tipos de teste que você tem e tal, e no final, e aí mais pra frente a gente vai ter alguns exemplos bem trabalhados de resolução de cenas, envolvendo sempre, obviamente, os nossos personagens, a Hendrika, o Afonso e a Rosa. Beleza? Considerações finais, senhores? Eu vou me despedindo de vocês aqui hoje, bastante satisfeito com mais esse podcast. Acho que foi bastante esclarecedor em termos de mecânicas de jogo. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que o Fate, ele tenta ser o mais intuitivo, simples e prático possível. Se talvez uma regra dessas, ela acaba te atrapalhando a avançar dentro do seu jogo, pode repensá-la. Ela não é engessada, o sistema não é engessado. Foi um grande prazer estar com vocês e até o próximo. Alex? De minhas considerações, já. Bom, foi excelente ter me gravar esse podcast com nossos amigos e vocês ouvintes poderem estar sabendo um pouco mais sobre como vai funcionar essas regras, apesar que tem vários termos novos, algumas coisas um pouquinho mais complicadas, vamos ter que explicar mais. E basicamente essa ideia. Fique atento no próximo, que o próximo podcast ele vai completar totalmente a ideia das ações, é explicar bem como funciona cada tipo de ações do jogo. É, gente, hoje eu falhei no meu teste, né, então peguei um impulso aí, confundindo nomes o tempo todo. É verdade, ele ganhou, não foi nem impulso não, foi um aspecto. Usaram, me aplicaram aspecto. não sabe quem é quem. Mas foi uma coisa muito boa hoje. A gente, vocês viram que tem toda uma série de coisas que pode influenciar. Dá pra fazer muita coisa legal em Fate, ainda mais com House Rules. E vocês veem que às vezes não precisa complicar ou criar um sistema muito complexo pra qualquer coisa. Às vezes é só dar uma pequena mudança, criar uma pequena House Rule e você já tem coisas que podem ser usadas de maneira muito mais intuitivas, muito mais divertidas do que, por exemplo, que você fosse criar regras complexas e tal. Então, por hoje é só, gente. Nosso próximo podcast vai demorar um pouquinho, mas a gente promete que vamos estar de volta logo e vamos continuar falando aí sobre as regras básicas do Fate. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!